Canal 2 sugere para hoje... Às 18 horas chega Sertanejo Pop Universitário. Não perca também, às 19h30, mais um emocionante capítulo de História da Cruz. E às 22 horas, sente-se na fila da frente para assistir ao histórico concerto de Barry Whitt, gravado em 1975. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Dizendo que aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. Pop Hits. Number 2. www.targetw.com e viva o mundo Target!

melhores pop hits. You were in college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? Thank you. Enjoy, baby! This is Target Radios. Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Tudo na paz de Deus por aí? Que o seu dia esteja espetacular, baby! Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Acompanhamos aí a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. E na edição da manhã de quarta-feira do Pop Hits, o primeiro lugar ficou para Katy Perry, Teenage Dream. Número 2, Taylor Swift, Mine. Na terceira colocação, o som de Kesha, Take It Off. Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã, Shakira, parceria com Dizzy Rascal, Louca Crazy, que abriu a primeira edição do Dia do Pop Hits. Daqui a pouco, à tarde, tem outra. E pode estar tudo diferente. Pede aí o seu som no portal da Target, targetw.com. Aproveita para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Logo mais, Pop Hits de volta aqui na sua rádio favorita, afiliada Target Radios. Até já, baby! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits.